Isso é M79. Abalando o Brasil, meu time, minha rima, meus crimes, minhas minas. Dentro do carro, tanta fumaça, você nem me viu. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Os moleque representam o nosso time, é nós que tá. Quando solta os grave louco, joga fumaça pro ar. Já conhece o nosso lema, tamo junto é pra somar. Minha voz vem do norte e viaja até o sul. Tô dizendo aos estrondias, vão tudo tomar no... Achou que eu ia me perder? Eu te deixo no joelho, é só comprar o meu CD. Isso é M79 que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. Vem e senta, ela sabe eu faço bem. Ela conhece meu som, não me comparo a ninguém, porque eu já nasci com dom. Isso é M79 que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. De esquema evoluindo, crescendo com verdadeiro hip hop. Estronda até na frente e a minha banca é boa. Isso é M79 que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. De esquema evoluindo, crescendo com verdadeiro hip hop. Estronda até na frente e a minha banca é boa. Lá vem ele outra vez, olha só quem chegou. Eu não faço rap, gata, na verdade eu dou um show. E os estrondas ficam puto quando me veem no palco. Pra vocês eu tô de luto. Meus cobre, meus manos, meus corre, meus planos. Bolado, esquematizado, tipo assalta banco. E eu cresço todo dia porque eu penso no que eu faço. Não atravesso meu caminho, vou ser H.aço. M79 que os moleque representa. Põe os seus M's pra cima pra valorizar a cena. Nos guetos do Brasil, pode pá, nós tá crescendo. Valorizo o hip hop, eu tô vendendo meu talento. M79 que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. Vem e senta, ela sabe eu faço bem. Já conhece o meu som, não me compara a ninguém, porque eu já nasci com dom. Isso é M79 que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. De esquema evoluindo, crescendo com verdadeiro hip hop. Estronda sai da frente e a banca é por. Isso é M79 que os moleque representa. Que os moleque representa. Tem os mano, os moleque e as mina. De esquema evoluindo, crescendo com verdadeiro hip hop. Estronda sai da frente e a banca é full.